3235, reautorizado nível 040. 040-3235. Checo Delta, desço para 500 pés, reporte IP Tuaçu. Abandono ali para 500, vai Checo Delta, reportará para Tuaçu. Zona 55, chame Recife no 288, alterna 133-25. 282-3325, boa tarde. Gente, mantenha, reporte Pituaçu, Mike Eco Delta. Paulo, voo 1785, posto aberto, estacionamento, posição 5. Voo 785, tá livre o posicionamento, chama para o táxi. Tá livre. Reautorizado 2000 pés, ajustando 011, autorizado final, reporte estabilizado. 2000 pés, 011, reporte estabilizado, 3235. Goa 674, clear to push and start, call me ready to taxis. QNH now 1011. QNH 1011, clear to push back and start up clearance, report the red to taxis 1674. Salvador é o 075, boa tarde, 190, Paloma 0 para Zulu. Voo no 075, assina identificação, chegada Mari, desça nível 060. 60 Mari no 075. Através de Pituaçu, vai, que é Codeta. Como é que é Codeta de Zulu com a pista? Afirma, tio. Chama o teu 118.6. Delta 118.6. Tá, mais que é Codeta. Salvador, boa tarde, ao Mike Echo Delta. Torre, boa tarde, ao Mike Echo Delta. Dois, três, uno, reautorizado 3.000 pés, ajuste no 019. Mike Echo Delta voltando? Liga. Vou conseguir o contato com a torre 118, decimal 62. Mike Echo Delta. Delta. 02231 no controle. Prossiga. Autorizado 3.000 pés, ajuste no 019. 3.000, 1.011, aprovado, dona. Sente. É 3.000, é isso? Afirmativo, passarei 2231. Ok. Mike Echo Delta, é o solo, prossiga. Mike Echo Delta na escuta do solo, Salvador. Ok, vai manter espera aí sobre o farol de Itapuã, aguardando as instruções, ok? Negativo, estamos sobre o farol de Itapuã, Mike Echo Delta. Echo Delta, tente nesse momento um novo contato com a torre 18.6, por favor. Ok. Eco Delta, mantenha o farol de Itapuã aguardando instruções para prosseguir para o 17. Relativo, Mike Echo Delta, sobre o farol de Itapuã. Estabilizado, 3835. Então, 3835, completo final, chame torre 118.6. 118.6, boa tarde, 3835. Passarela 2231, reautorizado 2.000 pés, ajustando 011, inicie redução para aproximação. Aeronave que o precede, o Airbus 320 da TAM, completando final. Ok, para 2.000, reduzindo, 2231. Aguarde para prosseguir para a final da 35, tem um tráfego já a 6 milhas para pouso. Ok, então retiro a 17. Quente. O 1075, autorizado em nível 050. Guarda, 075. Ok, Confins 68 souls on board, 4035. Clear taxi Juliet and Alpha to holding point on taxiway Delta. When ready, call tower 218.60. QNH now 1011. And have a nice flight and a good day, sir. 1614. 1674. Roger, clear to taxi Delta taxiway, Voyager getting Alpha taxiway. And when you're ready to take off, use the taxi tower. We need 1181. Go 1614. Have a good day, sir. 3835, informo que a transmissão está entrecortada. Ok, livre pouso na 10, baixar travado, ciente da restrição de 1200 metros. Ciente. 5116, a bordo, 4 horas, altar na Campinas. 4 horas, Campinas, por favor, o PLB novamente. 116. Ok, 116, aguarde os teus para iniciar o táxi, a gente está vendo aqui com a Fraero se vai abrir a pista inteira, ok? Tá ok. Fala, Salvador, azul 4065, 89, para pushback nacional. Autorizado, chama para o táxi no 4065. Vai chamar táxi 4065. Go 1674, Salvador ground. 1674, go ahead. Okay, so we'll follow taxi now on the left, via Juliet, to the left to taxiway Charlie. The runway is going to be, is going to operate in its full extension, okay? Roger, full extension, Juliet and Charlie, taxiway, go 1674. Sorry, it's not full extension, it's only 90 meters offset, okay? 90 meters offset, go 1674, Roger. O Uno 785, tá livre, o táxi é à sua direita, Juliet Alfa até o ponto de espera da Charlie, ajustado no 011, quando pronto a torre 1862. Até o voo e uma boa tarde. Juliet Alfa, torre 186, boa tarde, tá chegando. Cruzando a final da 1-0, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta ciente, tem condições de fazer pouso pairado na 1-7? Afirmativo, pairado e apontando a primeira direita. Afirmativo, Mike Eco Delta está livre, o vento no 80 graus 08, nós. É, tá. Olha o power, que está apontando a 1-6-7-4, hold short, runway 1-0, rental takeoff. Desça 2 mil pés, estado 011, autorizado LS, single glide, reporte localizador. 2 mil, reportando localizador, zona 075. Você tá, a pista ainda está com os 1.200 metros impraticável? É o passaredo que pergunta? Isso. Passaredo 2231, informo que agora está liberado, só os primeiros 90 metros fechados. Ah, tá ok, beleza, obrigado. C2231, continua a aproximação guardando pista livre. A aeronave que pousou à frente ainda não livrou a pista. Beleza, sua escuta aqui. A 3835, solo 57, ao livrar um 219 para o táxi. Direito 1219, boa tarde, 3835. Boa tarde. Final da 17 para um pouso sobre a carteira 17. Gente, Mike Eco Delta. É 3835, muito boa tarde, prossiga na Alfa e chame antes da Juliette. Via Alfa, repórter antes da Juliette, 3835. Mike Eco Delta, solo 58, frequência livre estacionar, boa tarde. C674, clear the line up and wait to runway 10. Clear the line up and wait, runway 10, go 1674. Salvador, gol 1765, boa tarde, formação azul. Gol 755, controle. Positivo, controle, gol 1765, muito boa tarde, está com a formação azul. Usando 200 para 1900, 8 milhas de Alagoinha, 755. Boa tarde, 1755, acione identificação, autorizado, nível 040, chegada bom. 040, chegada bom, 1755. Amado, obrigada. A meta deslocada, quando pronto a torre 186, tem um bom voo e uma boa noite. Juliette Alfa, ponto de espera da Charlie, está com 90 metros somente, ponto de espera 186, 4065, obrigado, boa tarde. Salve, Salvador, batalha 2231 da Passaredo. Passaredo 2231, muito boa tarde, prossiga na Alfa e Juliette até a remota 12. Alfa e Juliette, remota 2231. 3835, vai dar passagem ao azul que está livrando o pátio, após ingresse via Juliette para o portão 09. Dando passagem à aeronave da azul, livrando o pátio, ingresso via Juliette para o 09, 3835. 1674, Borneo 201, contact final 119, decimal 8. 198, go 1674, thank you, have a good day. Have a nice flight. Salvador, departure control. Good afternoon, go 1674, go on the departure. Go 1674, radar contact climb level 360 on go departure. On level 360, go 1674. Solo Salvador é o Avianca Alfa Vitor Bravo? Eu sigo Alfa Vitor Bravo. Gol no 785, livre da colagem pista 10, vento 180 graus 09 nós. Ok, já tá coordenado com a infraero? Positivo, senhor. Ok, tá autorizado então o giro, o reporte ao término, mantenha a minha escuta. Informo que tem um Braé 120 da Passaredo que tá indo aí pra remota 12, ok? E qual o tempo estimado aí para o teste? 5 minutos. Ok, gente, o QNH agora é 1011, ok? Positivo. Localizador 1075, tá bom? 1075, torre 186. 86, obrigado. Mantém o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera, 406. Gol no 785, decolada 203, controle 199, decimal 8, bom voo. Controle 198 no 785, bom dia, boa noite. 050 na bomba, solicita completar o R9 na final. A piada pode ser autorizada. Obrigado. Torre no 075 da Gol, passou o Índia Serra, baixar travado. Gol no 075, livre pouso pista 10, informa os primeiros 90 metros fechados. O vento 180 graus, 08 nós. 10 menos 90 fechado, livre pouso, gol no 075. É com o Papa Serra, prossiga. Muito boa tarde, Papa Serra, Pátio da Pátria. Solicita autorização para taxi aeronave para o Pátio do Graé. Pátio 4, Papa Serra. Já estamos com os motores em funcionamento. Papa Serra. Paulo, por gentileza, gostaria de 2231, 220 para a barreira. Opa, Papa Sierra, aguarde um instante para iniciar o seu táxi, ok? Positivo, Papa Sierra. O passarelo 2231 é 220 barreiras, com quem? 227. Ok, 2231, aguarde instante, será coordenado, aguarde. Milhas de Salvador. Afirmativo, 10895 a 30 milhas. Obrigado. Nada. Azul 4065, após o tráfego na curta da 10, a linha Imatém, pista 10. Após o tráfego da gola final, a linha mantém 10, 4065. O Eco Papa Sierra está livre aí, o traslado do Pátio da Bata até o Pátio do Graé. NH agora 1011, o vento de 190,8, reporte no solo controlado. Papa Sierra, diga só, estamos no solo positivo. Não sei, mas qual a intenção? Transladar realmente a aeronave do Pátio da Bata para o Pátio do Graé, o Pátio 4. Fazer esse 1 saindo da Bata, entrando na próxima interseção, destino do Pátio 4. Mas vai pelo solo, é isso? Firmo, Papa Sierra. Ok, ciente então, então perdão, não precisava ter esperado, tá livre, prosseguir aí ingressando na pista, é, da Bata até o Pátio 4, reporte quando livrando a pista novamente, ok? Positivo, companheiro, sem problema, Papa Sierra. 6-0 na Proze e Itápia. Solo 08, Olivrão 219 para o táxi. 219, 207. O Golo 075 prossiga na Alfa e Juliette até o portão 08. Alfa Juliette para 08, Golo 075. Decolagem 104065. Pro Recife, 288-13325. 288-13325-785. Botão de Índia, prossiga. Aguarde um instante, Botão de Índia, aguarde. Beijo, Papa Sierra, bom dia. Na 3567 da presente está autorizado Sierra Vitor 367 após o 366 e após o 367 está reautorizado 2500 para ir ajustado no 019. Ok, da presente está autorizado 367 e o 366 após. Ou no 019 já ajusta 3567. 984065, obrigado, boa tarde. Boa. Controle Salvador, boa tarde, azul 4065, cruza 1200 na Gole Gonza. E se afasta a distância? Ok, ciente, aguarde só a coordenação aqui com a torre, então 5 milhas setor norte, aguarde. atende a Índia Solo? Ok, atende a Índia, está autorizado então o voo local, afastando-se aí até 5 milhas no setor norte, na escuta da torre 18-6, QNH, perdão, transponder é 0111, vai acender até 500 pés, decola da D7 com proa norte direto, ok? Qual pátio se encontra, hotel de Índia? Ok, pátio 4 para acionamento, táxi, decolagem, a torre 18-6, o QNH 1011, caso necessário chamará o controle, a frequência é 19-8, ok? Qual o PLB do hotel de Índia? Correto, bom voo até já. Qual o estimado de voo, o tempo estimado? Ok, ok, bom dia. Bom. Hotel Índia, Índia, livre acionar, chame táxi. Passarei do 2231 na escuta do solo para a cópia. Passarei do 2231, está autorizado barreiras, nível 220, pela Whisky 42 até Lapa, após direto ao destino. Decola da 10, curva à esquerda, saída bombo, transição VATAP. Transponder 5562 e o controle opera em 119.80, cortejo. Salvador, voo 9755, muito boa tarde, está passando Serra Vitor 372, eu acho travado o modelo. Voo no 755, boa tarde, informa os primeiros 90 metros fechados, pistão no zero, livre pouso, o vento no 60 graus, 08 nós. Ok, está sem interrupção, o movimento no meio do metro, está livre o pouso no 0, o 755. É o Avianca Alfa Vitor Bravo? Prossiga, Avianca. Boa tarde, senhor. Fale informando aí, término dos testes da aeronave aí, agradecendo aí a colaboração. Ok, grato, tenha uma boa noite. Igualmente. Hotel Índia, Índia, na escuta?